A laborterapia é um dos melhores tratamentos para o nosso psiquismo, que através de uma ocupação útil que nós esquecemos as nossas preocupações mundanas, que evitamos nos atormentar no remorso, no sentimento de culpa, nos apegos doentios, nos ciúmes desvairados que ainda alimentamos nesse atual estágio de evolução que nos encontramos. Na questão 742 do Livro dos Espíritos, nós vamos perceber os Espíritos superiores nos dizendo que a guerra é ainda uma consequência da predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual no atual estágio evolutivo em que nos encontramos. Então, estamos ainda muito presos aos apegos, aos sentimentos de posse, ao egoísmo, ao orgulho, que são, em verdade, consequências do instinto de autopreservação da espécie. Nós somos egoístas porque nós temos muito medo de perder o que temos. E como tivemos milênios e milhões de anos de privações, de secas, de invernos, de saques, de assaltos, de nossas aldeias, de nossas tribos, de nossas casas serem invadidas, nós temos muito medo de perder a condição que nós temos. A comida, os bens materiais, a verdadeira presença das pessoas amadas. Então, nós retemos os bens porque temos medo de perdê-los. É o instinto de autopreservação, consequência ainda da natureza atrasada do nosso estágio evolutivo. Temos o orgulho, porque o orgulho é também um medo muito grande que nós temos de sermos rejeitados. Segundo a psicologia, o ser humano tem uma necessidade muito grande de ser aceito pelos seus companheiros. Então, vestimos a capa do orgulho, a máscara, a persona, para conquistarmos o amor das pessoas. Vimos aqui na frente, como estou diante de vocês, falando doce, de maneira agradável, falaremos até algumas coisas engraçadas, e vocês poderão dizer, poxa, esse rapaz baixinho, cearense, ele é tão simpático, deve ser um espírito muito elevado. Ledo engano, meus amigos. Levem o Nazareno um mês para a casa de vocês, para vocês verem. Vocês mandam de volta para o Ceará, com passagem, com hospedagem paga, claro, porque nós temos muitas imperfeições. Isso é apenas um verniz, apenas uma máscara que nós apresentamos para receber o amor das pessoas. Então, o nosso orgulho é fruto dessa necessidade, esse medo que temos de sermos diferentes. Carl Gustav Jung dizia que nós nascemos originais, únicos, e morremos cópias, tentando nos amoldar ao que as pessoas, ao que a sociedade, ao que a nossa família espera de nós. Se nós formos muito diferentes, vão nos criticar. E como temos medo da crítica, nós vamos, muitas vezes, soterrar os talentos que o Pai nos confiou, as nossas capacidades, as nossas potencialidades divinas, para não sermos criticados. E vamos dar margem ao orgulho, querendo aparentar algo que não somos ainda. Então, nós vamos ver que nesse estágio atrasado, nós estamos ainda muito presos e é natural que na passagem para o mundo maior tenhamos nossas dificuldades. Então, a visão de um céu de eterna contemplação não condiz, segundo a doutrina espírita, os estudos de Allan Kardec, com a misericórdia de Deus, com a lei do progresso, a lei do trabalho, a lei que nos impulsiona para nos desenvolvermos, seguindo o convite do Cristo que nos afirmava, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, a natureza não dá saltos e vamos perceber que não nos tornaremos anjos do dia para a noite e que Deus não cria anjos, seres perfeitos, iluminados, destinados a serem felizes e, por outro lado, cria demônios, espíritos imperfeitos, atrasados, infelizes, condenados ao sofrimento e a perturbar os seres humanos que estaríamos no meio, sofrendo o assédio de espíritos atrasados e a inspiração de espíritos nobres. Na verdade, no Espiritismo não há privilégios. Nós defendemos que Deus cria constantemente espíritos. Hoje mesmo estão sendo criados, não propriamente espíritos, mas princípios inteligentes, que serão futuramente espíritos que aprendemos com os milênios e milhões de anos, evoluindo através das experiências,